da cabeça aos pés. É um tudo que chega do nada. Trem de doido, só sabe quem é. Isso é sede que não vem da água. Instiga da cabeça aos pés. É um tudo que chega do nada. Trem de doido, só sabe quem é. Eu desconfio dos hábitos e eu boto fé no viver ávido. Eu desconfio dos hábitos e eu boto fé no viver ávido. Eu desconfio dos hábitos e eu boto fé no viver ávido. Eu desconfio dos hábitos e eu boto fé. Você não quer ver. Existe um deslumbre dos bobos, um ajuda grandioso, e isso já engole você. Existe um desgaste do novo, se repete da nojo, e isso você não quer ver. Existe um deslumbre dos bobos, um ajuda grandioso, e isso já engole você. Eu desconfio dos hábitos e eu boto fé no viver ávido. Eu desconfio dos hábitos e eu boto fé no viver ávido. Eu desconfio dos hábitos e eu boto fé no viver ávido. Eu desconfio dos hábitos e eu boto fé. Eu boto fé no viver ávido. Eu desconfio dos hábitos. Eu boto fé no viver ávido.